sozinha, tentando pertencer. Na mala alguns livros de Sartre, nos braços os discos de rock. No coração seu maior segredo, disse, a alma vai estar sempre pura. E assim ela saiu um dia, pensando esquecer. Assim ela seguiu sozinha, tentando pertencer. Seguiu sozinha, tentando pertencer.